Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nostalgia, Som e Magia. Uma altura em que chove bastante por aqui, mas enfim, são consequências. A edição de hoje, talvez, como na passada semana, também aconteceu assim, não foi? Muita chuva. Bom, as portas de hoje vão se abrir com a música portuguesa nesta edição do nosso programa Nostalgia, Som e Magia, que hoje vai parar um bocadinho mais tarde, à meia-noite e meia. Espero que gostem das músicas que aqui vou colocar e vamos... Disse música portuguesa, não foi? Então vou trazer-vos a Baía de Cascais, dos Delfins. Logo depois a canção do Engate, na voz do António Variações. E é um tema que eu acho bonito, lindíssimo, aliás. Traz outro amigo também. A voz de Zeca Afonso. São as três primeiras desta edição do nosso programa que se intitula Nostalgia, Som e Magia. Eu sou o Carlos Bonaparte. E apoio com muito gosto que estou aqui consigo no Canal 1. Stay.

ter por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, trá-lo contigo também. Se alguém houver que não queira, aqueles que ficaram. Toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Em sonhos me visitará. Traz outro amigo também. Estamos de volta de tarde depois destas três melodias. Vamos agora ficar com Luís Represas, que nos canta uma melodia muito bonita, na minha opinião, que é já da década de 90. A música chama-se Neve Sobre Marginal. Logo depois, os nossos amigos, os Madre Deus, cantam-nos Haja o que Houver, que é um tema muito bonito também. E vamos depois ficar com I Don't Wanna Talk About It, um tema dos Everything But The Girl, que no fundo é até um original do Rod Stewart. Mas eu não vou passar aqui a versão do Rod Stewart, porque nós vamos ouvi-lo daqui a pouco com Maggie May. Para já ficam estes três temas, eu espero francamente que goste. Já sabe que sou o Carlos Bonaparte e depois com enorme gosto e prazer que estou aqui consigo no Canal 1 da Antena Web. As portas vão agora abrir-se para Luís Represas, ele que nos canta a música Neve Sobre Marginal. Entrou pela barra, já ninguém se espanta aqui. Basta um abrigo, uma capa, um beijo. O norte avisa que o tempo só se altera por três dias e o vento que nos trespassa não sabia. Sobre a marginal, só que a neve não espera, não se vai para a primavera, nem fica à espera no chão. Neve sobre a marginal, quem me dera que mar fosse, o mar é muito mais doce. Não fere o coração.

Don't Wanna Talk About It, música bonita aqui trazida pelos Everything But The Girl. Para trás o grupo Madre Deus com esse bonito tema chamado Haja Que Houver. E antes ainda Luís Represas com Neve Sobre Imagina. Agora tenho mais músicas. Because You Love Me, da Celine Dion. É das mais recentes, 96. Mas vamos voltar à década de 80, para ouvirmos Always Or My Mind, na voz do Willie Nelson. Enquanto que Eric Carmen nos canta Oh By Myself. São as próximas três que nós vamos aqui ouvir. Eu espero francamente que gostem. Vamos matar saudades destas melodias. Daqui a pouco há músicas da França e da Itália para conferirmos nesta edição, porque fazem parte da nossa memória, não é? Vamos ouvi-las daqui a pouco. Para já, fica esta bonita melodia, ou estas bonitas melodias. Começamos com Celine Dion e o tema Because You Loved Me. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life,

when I was young. I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Regresso, ouvintes, nesta edição do nosso programa, aqui da nossa Nostalgia Sem Magia. Há realmente grandes músicas, e são músicas que nos ficam na memória para lá dos tempos. Esta de certeza que é uma delas. Thin Lizzy, lembra-se de um tema muito bonito chamado Parisian Malquois? Aí está, Thin Lizzy com G. Moore. É o Gary Moore, aliás, assim que está correto. Aqui tem Jim Moore, mas é Gary Moore. É uma melodia muito bonita esta, que é aquela com a qual nós vamos abrir. Aliás, vamos abrir. Vamos seguir nesta edição. Logo depois, Yo Soy Un Door com 7 Seconds. E depois, um tema que eu aqui vou trazer que acho muito bonito. E vou trazer mais essa versão dos Sétima Legião. A música chama-se nem mais nem menos que. Isso, Sete Mares. São músicas boas, não é? Vamos conferi-las aqui no nosso Nostalgia Sem Magia, matando saudades. Vamos à música, auditório. Thank you. Canal 1. Voltarei, amor, com a força. Cá estamos ouvintes, depois destas melodias, e chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. As portas hoje vão fechar-se com três bonitas melodias. Vamos começar com um tom sério. A música do Toto Cotugno, Italiano. Logo depois, Maggie May, na voz do Rod Stewart, e acabamos com uma melodia bastante descontraída, em termos rítmicos, em termos literários, sim, uma melodia bastante séria. Para os jovens, como é lógico, mas não deixa de ser uma bonita recordação. Estou-me a referir à música de François Hardy, de 1962, e a música chama-se Tous les garçons et les filles de mon âge. São as próximas três e últimas que nós vamos conferir nesta edição do nosso programa Nostalgia, Som e Magia. Eu, Carlos Bonaparte, regresso no próximo domingo, esperando que esteja a ter connosco uma ótima... Uma ótima semana, um ótimo bom fim de semana. E pronto, já de seguida à 1:30 vamos ter aqui o De Volta para o Sucesso. Mais músicas antigas com o Jonatas de Moraes. Fique bem ouvinte, boa noite, e para ouvir então agora Italiano, na voz de Toto Cotugno. Até para a semana. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente.